você descobriu, ou você notou, que essa diretora, ela se foca no silêncio, tem poucas frases, mas tem muita gente que se torna muito, mais esse brainstorm, sabe? Uma coisa meio popular, assim, se faz de cinéfilo só porque viu. Um diretor perfeito para declarar essa ideia é Quentin Tarantino. Peraí, só um minuto, o Matheus vai tá, saindo aí. Tô indo, Alô, Matheus. Oi. Beleza. Se vocês estiverem online, a gente bate um papo mais tarde, mais perto assim da hora Ah. da cerimônia. Vocês acham? Beleza. Ah, tranquilo, beleza. Mas que hora que Conversa. será a cerimônia? Vai ser 10 horas. 10 horas, né? Começa 10 horas o. Aqui, 10 horas aqui no Brasil. Começa lá, eles entraram no. Começa 11 horas mesmo, né? Ah, tá. O Entendi. festival mesmo. Marco, então, eu vou tentar acompanhar e conversar com vocês ao mesmo tempo, então. Beleza. Mas, Matheus, bom filme pra você, cara. Pô, E, valeu, hein? bom, sinceramente, esse filme aí já entrou pro meu coração, cara. Tomara que te toque também, de alguma Eu vou forma. assistir esse e vou assistir o Blue Jasmine também, Pô, que eu fascinante. tava enrolando, hein? De qual filme? É Francisca? Não, Não, é Blue o Jasmine. Her e o Ah. Blue Jasmine. Ah, tá. Blue Jasmine. Pô, bom filme então, hein? Depois eu quero ouvir sua opinião sobre eles. Valeu, Falou. até mais. Falou. Valeu, cara. Abraço. Oi. Opa, e aí? Foi mal de novo, cara. Aquele problema que eu te falei. No quê? Desculpa. No... Meus Ficar pais te bêbados. chamando? É. Ah, é? Meus Nossa. pais bêbados. É complicado. Desculpe mesmo. Pô, É uma que merda. foda. É. Eu sei muito bem disso, cara. Só que eu não tenho mais isso, sabe? Ainda bem, né? Não. Não, mas esse ano isso vai acabar. Graças a Deus. Se Deus quiser. Vai acabar porque você vai sair daí, né? Ah, é. Esse é o teu plano, né? Esse ano, com certeza. Eu, depois de ter pago cartão de crédito ano passado, faça isso, cara. Você que é jovem, aconselho, tome meu conselho de verdade. Como todo ele fala, não use cartão de crédito pra nada. Se quiser comprar alguma coisa, cara, junte dinheiro e compre à vista, mas não pague no cartão de crédito. É É. foda, cara. Cartão de crédito é uma merda. Isso. E é isso. Aí o. Dinheiro até já tem, mas preciso juntar um pouco mais, né? Ter uns dois, mais 2 ou 3 meses de trabalho pra poder. Sim, finalmente ter o dinheiro suficiente para poder sair daqui. Maneiro. Bom, É. vai ser um avanço do caramba. Você vai morar o quê? Sozinho ou com algum amigo ou Ah, amiga? não. Eu pretendo morar sozinho. Ah, é? É, já chega de morar com muita gente. No momento eu quero ter um pouco de uma coisa que eu nunca tive, privacidade. É bom. É só um. Se eu não conseguir sozinho, né? Até eu convido alguém. Mas para princípio eu quero morar sozinho mesmo. Ficar Ótimo. longe Você vai ficar perto, né, do trabalho do trabalho. É ficar ali perto do trabalho, mas ficar longe daqui de Sepetiba e perto do centro, assim, né? Do centro daqui do Rio. Ó, Porque maravilhoso. se eu precisar trocar de trabalho, morando usando o centro como referência, eu consigo trabalho em qualquer lugar. Entendeu? Ótimo. Aí fica melhor. Vai ser um avanço muito grande, cara. Porque, honestamente, 3 horas, assim, a gente brinca, né? Brinca, mas é sério, parada É, séria. o negócio é sério, cara. Porque, sinceramente, eu não teria essa coragem, essa força que você tem pra passar todo esse tempo na rua, cara. Porque é demais, assim. Cara, vou te falar, tem certas situações passar esse tempo todo na rua é até bom, como agora. Ah, é. É. Não, mas É. é tão complicado assim, né? É muito complicado, principalmente o carnaval. Carnaval é um inferno. Ah, é? É pior, piora tudo. Essas datas assim, então, né? É. É, odeio data comemorativa, odeio domingo. Tenho trauma de domingo. Domingo pra mim é o pior dia da semana. Eu prefiro segunda-feira, mas eu odeio domingo. Nesses pontos então é melhor, então. Não. Mas é que, tipo assim, cara, eu sou um apaixonado pela rua, entendeu? Adoro a rua, sabe? Adoro. Mas quando você tem responsabilidade, sabe, de ir pra, se você tá de boa, sabe, pode ficar vagando por aí, é uma coisa, entendeu? Aí sim você tem liberdade para adorar. Mas se você tem responsabilidade, você tem emprego para ir, você tem que aturar patrão chato, né? Você tem que

Ô Sandro, eu vou saindo aqui. Tranquilo, vou tomar um café também aqui, vou escutar meus também. pais bêbados reclamarem. Pá. Depois, à noite, a gente se volta, então. Beleza, se for entrar. A gente conversa aí. Beleza, bom, então, é isso cara. Aí, cara. Falou. Valeu. Adorei o papo aí. Tu também, cara. Certinho. Valeu. E abraço, tudo cara. De bom, hein? Você também, cara. Falou. Tchau.